sempre o Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Vou te dizer, teu amor foi feito à mão pra mim, me pegou, estacionei em você. Com você tudo é melhor. Você ao teu lado, aqui sempre estou e vou sempre estar, sempre estar. Nem que o carro quebre e no deserto eu vou te ver, vou te ver. E nem que o barco afunde, Fenômeno está de volta. Banda Mega Pop Show.